9. Como era visto pela irmã? Para dar ideia da vida do senhor bispo de Digne e de como aquelas duas senhoras subordinavam suas ações, seus pensamentos e até mesmo seus instintos femininos, inclinados ao medo, aos hábitos e intenções do bispo, sem que ele tivesse o trabalho de falar para torná-los conhecidos, não o poderemos fazer melhor que transcrevendo aqui uma carta da senhorita Baptistine à senhora viscondessa de Boischevron, sua amiga de infância. Temo-la em nossas mãos. Digne, 16 de dezembro de 1800. Boa senhora, não passa um dia sem que falemos a seu respeito. Já é hábito nosso, mas há ainda outra razão. Imagine que Mademoiselle Magras, lavando e espanando as paredes e o teto, descobriu muitas coisas interessantes. Atualmente, nossos dois quartos, que estavam revestidos de velho papel caiado, não fariam uma figura num castelo como o seu. Mademoiselle Magras arrancou todo o papel e encontramos um mundo de coisas. Minha sala de estar não tem mobília e aproveitamos para estender aí a roupa lavada. É quadrada, tem 15 pés de altura e 18 de largura. O teto é guarnecido de vigas com enfeites dourados, como no seu palácio. No tempo do hospital, tudo estava recoberto por uma lona. Enfim, há até obras de talha do tempo de nossas avós. O mais interessante, porém, é o meu quarto. Mademoiselle Magward cumpriu debaixo de ao menos 10 papéis superpostos, pinturas que, se não são boas, são ao menos suportáveis. Representam Telêmaco armado cavaleiro por Minerva e ele ainda nos jardins, não sei mais como se chamam. Afinal, o jardim é onde as damas romanas iam uma única noite. Que direi mais? Tenho aqui romanas, há uma palavra ilegível e toda sua comitiva. Mademoiselle Magras limpou tudo isso e no verão vai reparar algumas pequenas avarias, envernizar tudo de novo e o meu quarto se transformará num verdadeiro museu. Encontrou também no sótão dois consolos em estilo antigo. Pediram 2 escudos de 6 francos para dourá-los novamente, mas é melhor dar esse dinheiro aos pobres. Além disso, já estão muito feios e eu preferiria uma mesa redonda de acaju. Estou sempre feliz. Meu irmão é tão bom que dá tudo que possui aos pobres e doentes. Estamos muito preocupados. Nesta região, o inverno é rigoroso e é preciso fazer alguma coisa em favor dos que necessitam. Já estamos mais ou menos com agasalho e lenha suficientes. Como a senhora pode ver, temos grandes alegrias. Meu irmão tem certos hábitos próprios. Em suas conversas, diz sempre que um bispo deve ser assim. Imagine que a porta da casa está sempre aberta. Quem quiser pode entrar e dá logo nos aposentos do meu irmão. Ele nunca reclama, mesmo à noite. Essa é a sua bravura, como costuma dizer. Não quer absolutamente que eu ou Mademoiselle Magras nos preocupemos com ele. Expõe-se a todos os perigos sem que possamos, ao menos, dar mostra de percebê-los. É preciso saber compreendê-lo. Sai mesmo com chuva, anda com os sapatos encharcados e viaja até durante o inverno. Não tem medo da noite, nem de estradas perigosas, nem de encontrar-se com malfeitores. No ano passado, foi sozinho a uma região de ladrões. Não quis levar-nos com ele. Ficou ausente durante 15 dias. À sua volta, pensávamos que tivesse morrido, mas ele estava perfeitamente bem. E disse ainda, vejam como fui roubado. E abriu uma arca contendo todas as joias da Catedral de Embrun, presente dos ladrões. Dessa vez, quando fui recebê-lo a alguma distância da cidade, junto com outros amigos, não pude deixar de repreendê-lo um pouco, tendo cuidado, porém, de falar só quando a carruagem fazia barulho, para que ninguém mais escutasse. Nos primeiros tempos, dizia para mim mesma, não há perigo que o amedronte, ele é terrível. Agora já estou acostumada. Recomendei a Mademoiselle Magloire que não o contrariasse mais, que se arrisque quanto quiser. Eu acompanho Mademoiselle Magloire, fecho-me no meu quarto, rezo por ele e durmo. Sinto-me tranquila, porque se lhe acontecesse alguma desgraça, seria o meu fim e eu iria para Deus com meu irmão e meu bispo. Mademoiselle Magloire teve mais dificuldade do que eu para se acostumar ao que ela chamava de suas imprudências, mas já nos habituamos. Nós duas rezamos juntas, temos medo juntas e nos deitamos. O diabo pode entrar pela casa que ninguém o incomodará. Afinal, por que ter medo se conosco há sempre alguém mais forte? Que importa que o diabo nos visite, se esta é a casa de Deus? Isso me basta. Agora não é necessário que meu irmão me diga uma única palavra. Eu o compreendo sem que ele fale, e ambos nos abandonamos à providência. Assim é que é preciso agir com um homem que tem grandes coisas em mente. Interroguei meu irmão sobre as informações que a senhora me pediu sobre a família Fou. Bem sabe como sua memória é boa e como continua sempre partidário do rei. Trata-se com efeito de antiga família normanda do distrito de Caen. Há 500 anos já se falava de um Raoul de Fou, John de Fou, Thomas de Fou, todos gente homens, e um deles, senhor de Rochefort. O último que se conhece é Guy-Étienne Alexandre, mestre de campo e não sei que mais no corpo da cavalaria leve da Bretanha. Sua filha, Maria Luísa, casou-se com Adriano Carlos de Gramont, filho do duque Luís de Gramont, parte França, coronel da guarda francesa e lugar-tenente-geral do exército. O nome dessa família aparece com três grafias diferentes, Faux, Falk e Falk. Boa senhora, recomende-nos as orações de seu santo parente, excelência o cardeal. Quanto à querida Silvânia, faz muito bem em não perder os curtos momentos que passa em sua companhia para me escrever. Sei que é prestigiosa, que trabalha como a senhora quer e me estima. É tudo o que deseja. Suas notícias a seu respeito já me deixaram tranquilas. Minha saúde não manda mal, mas estou emagrecendo cada vez mais. Adeus, falta-me papel e tenho que terminar a carta. 1 milhão de felicidades, Baptistine. QSS. Seu sobrinho é uma gracinha. Sabe que já vai fazer 5 anos. Ontem, vendo passar um cavalo com joelheiras, disse... Que é que ele tem nos joelhos? Que criança encantadora. O irmão menor arrasta pela casa uma vassoura velha como se fosse uma carruagem e grita imitando o cocheiro. Como se pode ver por essa carta, as duas mulheres sabiam acomodar-se à maneira de ser do bispo. Com esse jeito especial da mulher que compreende o homem mais que ele mesmo... O bispo de Digne, com seu modo afável e bom, que jamais se contradizia, metia-se às vezes em empresas difíceis, arrojadas, admiráveis, sem mesmo dar-se conta do que se passava. As duas temiam pela sua sorte, mas deixavam-no agir. Mademoiselle Magras às vezes arriscava-se a fazer-lhe alguma observação, porém sempre antes, nunca durante, nem depois. Não o perturbavam jamais, fosse com uma única palavra ou um simples sinal. Em certos momentos, sem que fosse necessário que ele o dissesse, sem que talvez ele mesmo soubesse, tanta era a sua simplicidade, elas percebiam vagamente que ele agia como bispo. Então não passavam de duas sombras vagando pela casa. Servinham-no obedientes, quase sem se deixarem perceber. E se fosse preciso, desapareceriam. Sabiam, por admirável delicadeza de instinto, que certos cuidados, em vez de ajudar, atrapalham. Por isso, mesmo pensando que ele estava em perigo, as duas compreendeu, não digo seu pensamento, mas sua natureza, a ponto de não se afligirem mais pela sua sorte. Confiavam-no a Deus. Essa era a razão pela qual a senhorita Baptistine dizia, como acabamos de ler mais acima, que a morte de seu irmão seria a sua morte. Mademoiselle Magron não dizia, mas sabia disso perfeitamente.